like you would treat me. So we must treat each other with kindness. There's a way, there's a way. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se. E Lili casou com Jota Castro Fernandes, que não tinha entrado na história. João amava a Teresa, amava Raimundo. Que amava Maria.

Thank you. I'm something special. I'm something special. I'm something special. I'm something special. I'm something special. I'm something special. Hey, come on, I ain't gonna hurt you. No, come over here a second. Bye. Leave the bed.